Para a vaidade, sei mais, sei que o fado é um dos tais que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Perguntam-me por ele, eu conheci-o num constante desvario, sempre amigo da balbúrdia, que entrava na moirama horas mortas. E a abrir as meias portas era o rei daquela estúdia. Fui às esferas de gado, fui cavaleiro afamado, era o delírio no entrudo. Naquela vida agitada, ele que veio do nada, não sendo nada. Sei bem onde ele nasceu, que não passou de um plebeu, sempre a puxar para a vaidade. Sei mais, sei que o fado é um dos tais que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Sei que o fado é um dos tais que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Pobre fado que adorei, como a um santo se adora, tão bonito te encontrei, tão feio te vejo agora, tão bonito te encontrei, tão feio te vejo agora. Onde está o teu passado, que tantas glórias te deu, e esse orgulho que era o teu? E de ti andar errado, e esse orgulho que era o teu? E de ti andar errado, andas a ser maltratado por gente que te ignora, fingindo que por ti chora, como eu por ti chorei. Pobre fado que adorei, como um santo se adora, pobre fado que adorei, como um santo se adora. Em votos sem realidade te enfeitam de versos loucos, e assim aos poucos e poucos te vão roubando a verdade, e assim aos poucos e poucos te vão roubando a verdade. Como eu lembro com saudade teu sentimento de outrora, todo o amor que em boa hora tu me deste e eu te dei. Pobre fado que adorei, como a um santo se adora, tão bonito te encontrei, tão feio te vejo agora. Eu mirava em cheio e o barco não anda, tenho meu amor lá na outra banda, lá na outra banda, e eu cá deste lado. Eu mirava em cheio e o barco parado. Se eu tivesse amores que me tenham dado, tinha a casa cheia até ao telhado. Eu mirava em cheio e o barco não anda, tenho meu amor lá na outra banda, lá na outra banda, e eu cá deste lado. Eu mirava em cheio e o barco parado. Amores, amores, amores só um, o melhor de todos é não ter nenhum. Eu mirava em cheio e o barco não anda, tenho meu amor lá na outra banda, lá na outra banda, e eu cá deste lado. Eu mirava em cheio e o barco parado. Amores, amores, amores só um, o melhor de todos é não ter nenhum. Eu mirava em cheio e o barco não anda, tenho meu amor lá na outra banda, lá na outra banda, e eu cá deste lado. Eu mirava em cheio e o barco parado. Antena Web, Canal 1. Acordo ensonado, 7 da manhã, já já ela se enfeita, se pinta, se ajeita, roi uma maçã, atira-me um beijo e sai apressada, deixando o feitiço do corpo roliço na licra apertada. Entra no transporte, empurra e refila, como uma guerreira conquista a cadeira da primeira fila. Tão longe a cidade, tão grande a ambição, sai cara a demora, está quase na hora de abrir o salão. Matilde pequena, princesa de folhetim, que tortura, que poema, esses gestos de cinema. A Marilyn dá cor e beleza ao mundo real. Ninguém como ela faz da Cinderela uma história banal. Domina com graça conversas ligeiras, segredos de alcova que enrola na escova com as cabeleiras. Matilde pequena, princesa de folhetim, que tortura, que poema, esses gestos de cinema. Ah, Marilyn, regressa à noitinha, provocante e bela, e diz-me ao ouvido coisas sem sentido que ouviu na novela. Fico atordoado de orgulho e ciúme, com medo que um dia tanta fantasia leve o seu perfume. Matilde pequena, princesa de folhetim, que tortura, que poema, esses gestos de cinema. Gestos de cinema. Marilyn. Na voz do povo, e hoje és lugar vazio. Voz de poema em renovo, cantiga na voz do povo. Hoje és lugar vazio. Romântico na mão, romântico meu irmão, andaste pela vida fora, veio a hora da despedida, fechou-se o palco da vida. Destino marca a hora. Veio a hora da despedida, fechou-se o palco da vida. O destino marca a hora. Canal 1. Andam passos na calçada que me acordam. Sombra na fachada, de certo não vem por nada, sabe Deus algo que virá. Uma sombra na fachada, de certo não vem por nada, sabe Deus algo que virá. A sombra de mão em riste a cantar quando está triste e a chorar de alegria. Como há gente que resiste a cantar quando está triste e a chorar de alegria. Na teia passo partiu, o vento ficou mais frio, deitei-me e adormeci. No mesmo passo partiu, o vento ficou mais frio.